O nosso tema de hoje, mundo de provas e escolhas. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Já foi dito em outras oportunidades que existem muitas moradas na casa do Pai. Já devem ter ouvido, foi falado aqui várias vezes. O que que Jesus quis dizer com essas muitas moradas? Primeiramente, a gente tem uma impressão que ele se coloca no sentido de que após o desencarne, após a perda do corpo físico, nós podemos ir para vários lugares. Não existe um lugar determinado para todos aqueles que desencarnam e que ficariam lá, ou no gozo eterno, ou nos castigos, como nos foi falado. Então existem diversos graus de habitação para os espíritos após o desencarne. Graus esses mais baixos do que esse que a gente está vivendo hoje, e graus bem mais altos também do que esse que a gente vive hoje. Alguns, inclusive, permanecem por algum tempo entre nós, até encontrarem o seu próprio caminho. Além desses mundos habitáveis para os desencarnados, também existem mundos para nós encarnados, não apenas o nosso planeta. Existem também outros mundos e que, de acordo com a classificação ou com o nosso grau evolutivo, é que nós vamos passando por eles. Esse aqui não foi o nosso primeiro e também não será o nosso último. Nós vamos permanecer aqui reencarnando enquanto for necessário, de acordo com o nosso estágio, vamos chamar assim, enquanto for a nossa evolução. Se a gente lembrar dos nossos estudos lá de história, a gente vai ver que falavam lá na pré-história de homens selvagens que habitavam o nosso planeta. E hoje a gente praticamente não encontra mais seres humanos naquele estágio de evolução. Então, pegando apenas o exemplo do planeta Terra, a gente consegue ver que já houveram pessoas num estágio bem primitivo e a gente consegue identificar pessoas hoje num estágio já bem adiantado, bem avançado, seja intelectualmente ou seja moralmente. São pessoas que nos servem como exemplo em várias situações. Então, dentro do mesmo planeta, a gente vê essa dualidade de situações. O mais primitivo e o mais avançado. O mais primitivo não é também o mais primitivo dentro da classe humana. Existem, como eu disse, planetas inferiores ao nosso. E o mais avançado, por mais engraçado que possa parecer, também ainda está muito longe do estágio de perfeição que cabe a cada um de nós, que é o nosso objetivo como espíritos. Então, nesse sentido, nessa evolução, a gente consegue comprovar que também, assim como nós estamos em estágio de aprendizado, os mundos também se classificam nessa mesma maneira. Então existem mundos ainda mais primitivos e mundos já bem mais superiores. Tem um exemplo até no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando eles colocam que em determinadas situações, algumas pessoas conseguiram, através das pinturas, por exemplo, retratar cenas de um passado que era bastante tenebroso, bastante que nos causava assim, um certo constrangimento em nos depararmos com aquilo. E por que que não demonstravam também lugares de evolução maior, lugares de perfeição? Porque na nossa classe, aqueles que ainda convivem com nós, eles ainda não tiveram o alcance de conhecer determinados lugares tão elevados. Então é óbvio que eles só conseguem retratar, assim como nós, a gente só pode falar daquilo que a gente já vivenciou. Tudo que a gente falar para frente, a gente está falando através de suposições, a gente não conhece ainda aquilo a ponto de retratar. Então era nesse sentido. Foi dito também aqui, já outras vezes, que a felicidade não é desse mundo. E aí a gente fica um pouco melancólico quando ouve isso, porque todos nós temos os nossos sofrimentos diários, e se aí se nos dizem que a felicidade não é desse mundo, meio que a gente dá uma balançada e diz, puxa, mais sofrimento. Mas na verdade, o que a gente às vezes entende por felicidade, a gente já teve alguns momentos de felicidade real, felicidade plena, como nos é dito aqui. Sempre que a gente em contato com outra pessoa, a gente consegue às vezes satisfazer a necessidade daquela pessoa, uma necessidade que para nós às vezes não existe, e a gente consegue reconhecer o nosso ato, a gente consegue ter um momento de felicidade. A gente estaria fazendo a vontade de Deus, que é aquilo que Ele nos pede, para que entre nós nos ajudamos mutuamente. Mas a gente coloca essa situação de felicidade muito material. Então seria uma felicidade ilusória, quando a gente coloca a nossa felicidade em algo que a gente adquire e que tem a duração, às vezes, de um instante. No momento que a gente desfruta daquilo, ele já não tem mais o gosto. Então, não é a felicidade. Na verdade, foi uma satisfação que a gente teve. Nesses diferentes mundos que são habitados, a gente vai vendo que, através da nossa caminhada, da nossa evolução, a gente vai fazendo ganhos nessa nossa encarnação, ou no conjunto das nossas encarnações. Hoje, se a gente pegar quem somos, a gente ainda está muito longe do que devemos ser, mas a gente já conseguiu dar alguns passos bastante importantes. Então, tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós, hoje, é o melhor daquilo que nós alcançamos. É o melhor daquilo que nós conseguimos compreender e até onde a gente conseguiu chegar. É uma batalha diária que a gente tem que travar para ir superando essas vontades que às vezes surgem, né? Os instintos que ainda são fortes dentro da gente e que a gente tem que compreendê-los e não sufocá-los, compreendê-los para poder transformá-los em algo proveitoso nessa nossa caminhada. Todos nós queremos conhecer esses mundos mais evoluídos. O nosso planeta, como diz o título, né, é mundo de provas. E era chamado de expiações e agora é de escolhas. Todos nós aqui estamos porque ainda temos uma necessidade de estarmos aqui, mas gostaríamos de poder habitar num mundo que é dito que é melhor. Um mundo onde não há tanta violência como se vê todos os dias, onde o mal ele não repercute da maneira como repercute entre nós. E todos queremos, então, essa chance. Mas por que que a gente ainda não conseguiu dar esse salto? Por que que a gente não conseguiu sair desse planeta e ir para um outro, uma escala superior? E se foi, acabou voltando, porque não conseguiu ficar lá, não conseguiu se manter. Então essa batalha diária que se fala, que se pede sempre, essa melhora em termos espirituais, que a gente tem que todo dia ir atrás, é ela que nos impede, às vezes, de podermos ter situações ou vivências melhores, que a gente possa, então, ter um degrau a mais, mais elevado. É interessante que, para todos aqueles que já fizeram consulta, já ouviram isso. O nosso destino, os nossos problemas até, todos eles estão na nossa mão. A gente pode procurar quem a gente quiser. Eles podem nos aconselhar, nos mostrar um caminho. Mas quem tem que fazer somos nós. Então, através disso, nessa possibilidade de ter o nosso futuro na nossa mão, ela nos mostra um horizonte assim pleno. Se nós queremos realmente melhorar, depende de nós. Se nós queremos continuar, de repente, voltando e tendo alguns sofrimentos morais e físicos, que é o que se encontra aqui, depende de nós. Enquanto a gente continuar batendo no mesmo ponto, a gente vai ter sempre o mesmo retorno. Foi falado já outras vezes aqui também sobre a questão das escolhas, a questão do que nós acreditamos, a questão do karma. Todos os assuntos sempre estão interligados. E todos eles voltam sempre no mesmo ponto. O que nós, cada um individualmente, está fazendo para ir na direção... Todos nós estamos na direção que a gente quer. Resta saber se a direção que a gente quer é aquela que a gente tem que ir. Nós temos alguns instrumentos que podem sempre nos auxiliar, né? Um deles é a oração, o contato com Deus, que nos tranquiliza, que nos acalma, que nos permite, na hora das decisões, que a gente possa ter a clareza de tomar a decisão correta, fazer as coisas de maneira sensata, correta. Não significa que a gente não vai errar. O erro faz parte do aprendizado. Mas significa que, fazendo dessa maneira, a nossa caminhada ela se torna mais leve, se torna mais bem direcionada. Nós vamos conseguir chegar aonde a gente precisa de forma mais rápida. Nessa questão de mundo de provas, a gente às vezes se utiliza daquilo que a gente conhece para deixar que o nosso orgulho, então, ele venha e se demonstre, né? Como eu disse, né, quando foi falado sobre karma, a gente vê várias situações todos os dias, sendo nós ou os outros, passando por momentos, por situações difíceis, de dificuldade, e a gente às vezes se colocando numa posição de fora, a gente simplesmente diz: mas é o karma dele, ele tem que passar por aquilo, sem dúvida. Não há nada que aconteça que não tenha que acontecer, mas essa posição nossa de nos colocarmos à parte disso, quando a gente poderia, de repente, amenizar. E através desse amenizar, também fazer um aprendizado, seja para quem está passando e para nós mesmos. Porque nesse círculo da vida, todo mundo acaba passando por situações semelhantes. E nada melhor do que a gente ter a oportunidade de ser auxiliado. Que é o que a gente sempre quer, né? A gente sempre quer que alguém nos estenda a mão, nos auxilie, seja às vezes fazendo para nós, ou nos orientando, nos auxiliando, ou apenas nos confortando. Mas o quanto a gente está disposto a fazer a mesma coisa. Então são algumas reflexões que a gente vai plantando para que no nosso dia a dia elas possam realmente ir crescendo.